tudo mentira. Mentira, meu amor, mentira. O que houve entre os dois, mentira. Afinal, quem amou fui só eu. Foi tudo mentira. Mentira, meu amor, mentira. O que houve entre os dois, mentira. Afinal, tudo o que tive teu. Só foi verdade este adeus. Ora, então, muito bom dia e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, hoje somos o 25 de janeiro de 2022. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde. Ora, e aqui estamos com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Ora, e quanto ao nosso meteoro, está um bocadinho frio, estamos a menos 0 graus, e à tarde durante 3 graus. Aí o dia e não está muito, muito frio, está razoável, estamos no tempo dele, não é? Ora, então, para quem trabalha, muita coragem com este tempo, tem que ter coragem quem anda cá fora a trabalhar, e para quem viaja, que façam muito cuidado nas estradas, que estão um bocadinho, que escorregam um bocado, estão glissantes, e façam muita, muita atenção. Ora, então, vocês vão ficar com o Lourenço até ao meio-dia, das 9 até ao meio-dia, como de habitude, todas as terças-feiras. E então, vamos à música, e muita música portuguesa. Tens que me contar. Já não quero segundo papel, dividir os teus beijos de mel com outra mulher. Ora, e se vocês quiserem dar um bom dia para, ou telefonar para um amigo, vocês digam uma música e a gente passa uma música, mas não posso anunciar como discos pedidos. Então, se vocês quiserem dar um bom dia à rádio ou ao animador, você só tem a fazer o 0238-4348-00, 0238-4348-001. Uma ótima terça-feira para vocês todos. Contar. ti. Não pensei que o amor existia e também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Felicidade quando se entrega o coração. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Só se encontra a felicidade quando se entrega. Voltarei a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim a esperança me obriga a gritar. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Acabei por me apaixonar, não sei bem. Paixão, mulher sem alma, eu morro e ressuscito. 9 horas e 29 minutos, então vocês estão à escuta das manhãs românticas e estamos à escuta desta música, e a seguir vamos passar uma curta página de pulo e depois então continuaremos com as nossas belas músicas. Esconde que às vezes faz amor comigo e ainda vem me procurar na madrugada. Dizendo que acabou, vai rindo, vai zombando meu amor, vai rindo, vai dizendo que esqueceu, só vai chorar quando sentir que você me perdeu.

amor. Nossa vida. lembras-te ainda da luz dos meus olhos e do sorriso do meu coração? Lembras-te ainda da cor dos meus sonhos quando eu fui a tua paixão? Quando eu fui a tua paixão, se ainda pensas que sou o que era, o mar de esperança me acorda maior, alma florindo como a primavera. Como adeus, quem fui já não sou. Como adeus, quem fui já não sou. Se me encontrares por aí, lembras-te ainda da felicidade que eu respirava por estar aqui? Hoje é uma sombra que ficou saudade e me fez. Metade de mim. Se me encontrares por aí, tu vais ver um mendigo de amor, um farrapo vestido de dor, um guerreiro entregue ao destino. Se me encontrares por aí, tu vais ver uma sombra passar, um vencido que para não chorar ao te ver mudar de caminho. Agora 9 horas e 54 minutos. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então eu vou passar aqui uma anedotazinha ou duas, que é para a gente modificar um bocadinho o nosso programa. Então vamos ouvir uma anedotinha. Eu quero bobeira. E tinha um homem também que era fanático por jogo de bola, mas era doente. E ele chegou um dia para assistir a final da Copa do Mundo, Brasil e Itália, acho que era. Daí chegou e sentou e do lado dele tinha um lugar vazio. Um outro homem se admirou e chegou e pediu: "Mas escute, numa final de campeonato dessa, qual é o louco que não veio assistir, que deixou espaço vazio aqui?" Ele falou: "Não, esse lugar aqui era meu mesmo, eu comprei faz 2 anos. A minha esposa ia vir junto, só que ela faleceu. Nós ia assistir pela primeira vez a Copa junto. O homem pensou, nossa, mas que pena, você não conseguiu nem um amigo, um vizinho, um parente para vir junto com você. Ele disse, pois é, eles preferiram ficar no velório dela. Numa dessas chega uma boa azuda, velho, no consultório, um médico, mas um baita de um mulherão, velho. Eu disse, doutor, eu quero que você faça algo pro meu marido. O que você quer que eu faça? Eu quero que você faça ele ficar como um touro. Ele disse, sim, vai tirando a roupa e deita aí na mesa que vamos começar apunhando o chifre. E tinha dois veinhos que estavam indo na estrada um dia. De repente o veinho disse pra veia, fosse nós fazer que nem nós fazia antigamente? Ela disse, então tá, mas vamos aonde? Ele falou, vai ali, se agarre na cerca mesmo. E a véia foi lá, se engatou na cerca e o véia já saltou em cima dela. E a véia pulava, gritava e corcoviava e gemia. Maior do escândalo. E foi que até que desmaiou. Do véio disse, nossa véia, nem quando era nova você não fazia tanto banzé. Ela disse, é que aquela vez não tinha essas malditas cerca elétrica. O marido disse pra mulher, amor, vamos começar a economizar. Ela disse, como? Você aprenda a cozinhar e manda a empregada embora. Daí ela respondeu para ele, e você aprenda a fazer amor e dispense o motorista. E a empregada chegou na sala, viu a patroa dela chorando. Ela disse, patroa, por que que a senhora tá chorando? Tá triste, por quê? O meu marido tá me traindo com a costureira. A empregada falou, miserável, quando ele chega em casa ele nos paga, né, patroa? No meio da noite, a mulher levanta e percebe que seu marido estava chorando. Daí ela pergunta para ele por que ele estava chorando. Daí ele disse, lembra, mulher, quando nós namorávamos, tinha 16 anos, você engravidou? Disse, sim. Então teu pai me disse que se eu não casasse com você, ia pegar 20 anos de cadeia. Daí ela disse, e daí? É que se eu tivesse ido preso, amanhã eu estava livre. Ora, então vimos de ouvir estas bonitas anedotas e vamos continuar com as nossas músicas românticas. Estamos quase na primeira hora da nossa emissão As Manhãs Românticas. Então vamos à música. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Sorrir, porque

olhava o sol e sem esperança na vida. Quando te vi no meu sonho acordei, logo encontrei a tristeza saída. Só precisava lutar e lutar. Lutei primeiro pelo teu sorriso, pela primeira palavra de amor. Depois um beijo e mais nada preciso para acabar de uma vez esta dor. Vou deixar de sofrer. Deixar que tu saias um dia, vou fazer tudo para te agradar. Vou ser motivo da tua alegria. Tenho certeza, não me vais deixar. Vou deixar de sofrer. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Thank you. Quero ser tua criança. Essa noite não vai ter mais fim. Toda vez que eu te tocar, tudo vai recomeçar. Não te vou deixar fugir de mim. E depois da fantasia, sejas minha companhia. Faz-me feliz um pouco mais. E deixar lá fora o frio, espantar esse vazio. Os meus dias tão iguais. Não me deixa adormecer. Eu só quero ver o amanhecer. E saber que tu estás aqui. Que de mim não vais fugir. Descobrir o sonho e o prazer que só existe em ti. Não me deixa adormecer. Eu só quero ver o amanhecer. E saber que tu estás aqui. Que de mim não vais fugir. Au son d'une guitare. Tony Carrera, au Zénith d'Orléans. O espetáculo de Tony Carrera, inicialmente previsto a 21 de janeiro, foi adiado para 6 de fevereiro, às 16 horas. Le concert de Tony Carrera, initialement prévu le 21 janvier, est reporté au 6 février, à 16 heures. Les billets achetés restent valables. Les billets comprados ficam válidos para a nova data. Billets disponibles dans les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc et sur le site diam.eu. Voilà, comme vous le savez, Tony Carrera, il sera présent ici le 6 de février. Então você sabe que o Tony Carrera está aqui no 6 de fevereiro, no Zénith d'Orléans. Eu falo um bocado português e uma frase francesa, que é de franceses também que escutam a nossa rádio e não compreendem o português. Então, o Tony Carrera, ele lá, no 6 de fevereiro, já será um dimanche. Então, e vamos continuar com a nossa emissão, As Manhãs Românticas. Sem te ver, acordei nesse dia. A cama estava fria, só uma carta para ler. Então li essas tuas palavras, soube que me deixavas. Fiquei sem entender, porque foi a tua despedida. Amor, que eu não entendo ainda. Por que, amor, por que não ficaste se eu tanto te amava? Trocaste o amor que eu te dava por uma aventura. Por que, amor, por que eu pergunto? Nunca te tenho motivo para essa loucura. Desde hoje já passou algum tempo. mas eu penso e repenso sem conseguir achar uma razão para deixar meu amor. Se na noite anterior tu juravas ficar e a pensar, eu dou voltas no quarto, tu não estás, pergunto ao teu retrato. Eu fico por ti. Vira, vira aqui, um vira, vira lá, aqui sobra alegria.

ela me olha e me chama pra dançar. Coração dispara, faço o que ela gosta, ela me faz sonhar. Grave tá batendo, bumbum tá mexendo, não dá pra controlar. Faz o movimento, joga e vai pra trás que o bicho vai pegar. Se ela me beijar no meio do salão, eu não vou negar, vou fundo na emoção. Se ela me deixar parado no bailão, eu vou me jogar, vou dar muita pressão. Geral enlouquecendo, pra ter ela quicar. Nesse beat louco, ela se excita, já não quer parar. Grave tá batendo, bumbum tá mexendo, não dá pra controlar. Faz o movimento, joga e vai pra trás que o bicho vai pegar. Vem. Se ela me beijar no meio do salão, eu não vou negar, vou fundo na emoção. Se ela me deixar parado no bailão, jogar, vou dar muita pressão. Vou dar muita pressão. Vem cá, vem dançar. Vem cá, rebola. Vem cá, me pegar. Vem cá, vem, aham. Vem cá, vem dançar, vem cá, rebolar, vem cá, me pegar, vem cá, vem. Se ela me beijar no meio do salão, eu não vou negar, vou fundo na emoção. Se ela me deixar parado no bailão, eu vou me jogar, vou dar muita pressão. Chegou a vez de Joãozinho, diz ele: a minha gatinha preta teve 4 gatinhos, todos do Benfica. E a professora: ai que bonito, que amanhã vem aí o nosso presidente Bilharinho, esse borrachão, e tu vais ler essa redação que ele vai ficar muito contente. Está bem, professora? No outro dia vai lá o Bilharinho e a professora: anda, Joãozinho, lê a tua redação para o nosso presidente. A minha gatinha preta teve 4 gatinhos, 2 do Porto e 2 do Benfica. E a professora: ah, Joãozinho, não eram todos do Benfica? Eram, professora, mas 2 já abriram os olhos. Já não posso mais ficar assim solteiro. Oh, meu Santo Antônio, ajuda-me a encontrar

me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo em troca do meu coração. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo e também tua paixão. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo em troca do meu coração. Me dá beijo que eu te dou o mundo inteiro. O arco-íris, as estrelas, céu e mar. A minha vida, o meu amor. O sonho lindo que o teu coração sonhou. A minha vida, o meu amor. O sonho lindo que o teu coração sonhou. Me dá beijo, meu amor. Me dá beijo. Me dá beijo e também tua paixão. Me dá beijo, meu amor. Me dá beijo, me dá beijo em troca do meu coração. Me dá beijo para acabar com a tristeza, mandar embora a solidão e a saudade. Do meu sorriso, do meu olhar, e que ajude para sempre te vou amar. Do meu sorriso, do meu olhar, e que ajude para sempre te vou amar. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo e também tua paixão. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo em troca do meu coração. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM, en couleur. Me dá beijo e faz de mim o que quiseres. Por esse amor aguento tudo que vier. Pago a vibrar, qual for o preço. Felicidade mora no teu endereço. Pago a vibrar, qual for o preço. Felicidade mora no teu endereço. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo e também tua paixão. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo em troca do meu coração. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo e também tua paixão. Me dá beijo, meu amor, me dá beijo. Me dá beijo em troca do meu coração. Beijar ao luar, sem fim. Sinto no sorriso tudo que preciso. Eu tenho amor para te dar. Em mim, é o amor, é o amor, é o amor que procuro em ti. É o amor, é o amor. E eu vou te deixar ficar. Toda

saio sempre neste dia para dançar e cheirar o mais rico. Ai que cheirinho foi desta sardinha assada, e o beirinho foi na broa e mastiga com carinho. E a rosinha na rua das bandeirinhas, a vender o alho, o fogo, mais os trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu mundo quer saltar, vou comprar um matelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarino, quero ver meu amor mandar um beijo no balão da noite de São João. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarino, quero ver meu amor mandar um beijo no balão da noite de São João. Na rua das bandeirinhas, a vender o alho, o fogo, mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um matelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarino, quero ver meu amor mandar um anjo no balão na noite de São João. São João é o santo mais querido, São João, quero ir ao bailarico, quero ver meu amor mandar um beijo no balão na noite de São João. Ora, pois é, meus amigos, é assim, eu cheguei ao fim de mais uma emissão, as Manhãs Românticas com o Banda Lusa. Então espero que vocês tivessem gostado da minha emissão e que ficassem contentes, e então para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês da nova até ao meio-dia, e então vocês encontrarão-me aqui sexta-feira, se Deus quiser, das nove até ao meio-dia também, com a emissão O Fim de Semana à Porta. Então, até lá, vocês cubram-se bem, façam muito cuidado de vocês, cuidam-se de vocês, que isto ainda não está nada bom para andar fora nem nada, porque o vírus ainda anda aí, mas nem este frio o leva. A gente tem que tentar arranjar uma coisa para levar. Mas, bom, temos que passar, não é? Temos que fazer a vida conforme a gente ia poder. E então, eu daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para vocês ouvirem algumas informações também lá de baixo e estar ao corrente de algumas coisas. Então, por minha parte, desejo bom apetite, um fim de ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiserem. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora então, até sexta-feira, se vocês quiserem, e fiquem com a RTP Internacional. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Síntese da Atualidade, edição Mário Rui Cardoso. Tónico?